Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Liga Lá ao Sr. Fado. Edição para esta quinta-feira, dia 28 de agosto de 2014. E já cá estamos então, depois deste princípio do programa, assim que tinha tribulado, mas tudo bem. A edição de hoje do nosso programa vai iniciar com a Lenita Gentil e o tema Ai Moraria. Para ouvir também o nosso programa, Tristan da Silva com Nem às Paredes Confesso e Nuno de Aguiar. A música chama-se Truçaste. Antes de passar às músicas propriamente ditas, quero convidar o ouvinte a participar no nosso programa. Basta que no nosso site clique no botão onde expressa uma música. Pode, por exemplo, vamos fazer assim, no site, no canal 1.radantanoe.info, que será onde em princípio está, não é? Basta clicar no menu onde diz peça uma música e depois preencher o formulário que lá tem, nome, e-mail, o artista e a música e a sua dedicatória, caso queira, e selecionar na caixa o programa Diga Lá ao Sr. Fado. Pois bem, vamos à música então, começando, como já disse, com esta inconfundível voz de Lenita Gentil e o tema Ai Moraria. Boa tarde, ouvinte. Ai, moraria da velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista, de cor morena, boca pequena e olhar trucista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava tanto, amor que o vento como lamento levou consigo, mas que ainda agora e a toda hora trago comigo. Dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a passar, da celeira voz saudosa, da guitarra a soluçar. Procissões a passar, da severa voz saudosa, da guitarra a soluçar. Gostar de mim sem que te peça, nem me diz nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também,

Carmen Cita, este bonito fado na voz de Isabel de Oliveira, e Fadista Louco na voz de António Mourão. Mas não é o mesmo Fadista Louco que nós às vezes aqui ouvimos da Amália Rodrigues, é outro Fadista Louco. Vamos ouvir a versão e um tema muito interessante de António Mourão. Daqui a pouco as despedidas desta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Roubaram os teus abraços, despedi-me dos teus beijos, quiseram fazer de mim um grito de falsos desejos, quiseram fazer de mim grito de falsos desejos. Não jura que me encontro esquecida dos teus sentidos, mas procuro nos meus versos dos meus medos, mas procuro nos meus versos o eco dos meus medos. Solidão por companhia, abençoada essa herança, roubaram-me os teus abraços, mas não me roubaram esperança. Roubaram os teus abraços, mas não me roubaram esperança. E na fé com que me embalo, na crença com que quero, saudades matam o tempo, não choro porque te espero. Saudades matam o tempo, não choro porque te espero. Chamava-se Carmen Cita, cigana era a mais bonita do que um sonho, uma visão. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Diziam que era a cigana mais linda da caravana, mas não tinha coração. Afagos e carinhos perdeu-os pelos caminhos, sem nunca os ter conhecido. E andam buscando aventura como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Andam buscando aventura como quem anda à procura de um grão de areia perdido. Numa noite de luar ouviram o galopar de dois cavalos fugindo. Um Carmencita, a linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Carmencita, linda graça, renegando a sua raça, foi atrás de um sonho lindo. Só esta canção magoada se envolve no pó da estrada quando passa a caravana. Carmencita, se não fosses tão bonita, serias sempre cigana. Carmencita, Carmencita. isto é persigana. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Contaram-me ainda há pouco que à noite pela moraria andava um fadista louco sem saber o que dizia. Andava um fadista louco sem saber o que dizia. Falava na amendoeira, na guia, no capelão. Falava na amendoeira, na guia, no capelão, na rosária caniseira e na tasca do gingão. Na rosária caniseira e na tasca do gingão. Metido numa samarra, melenas em desalinho, cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Cantava um fado velhinho, dedilhando uma guitarra. Louco gritou pela Severa, e quando a manhã surgiu, louco gritou pela Severa, e quando a manhã surgiu, quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém o viu. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via. Então fiquei meditando que o louco que ninguém via era saudade chorando, a morte da moraria. Era a saudade chorando, a morte da moraria. E já cá estamos ouvintes, depois destes três temas. Chegamos então ao final com Lídia Ribeiro e o tema A Janela do Meu Peito. Logo depois, Alfredo Marceneiro com Rainha Santa e Rodrigo com o fado Ser Português. Assim despeço, desejando aos meus ouvintes a continuação de uma ótima, enfim, de uma ótima tarde na nossa companhia, na companhia do Canal 1, e vou-vos encontrar-nos amanhã, a partir das 18 horas. Fiquem bem, forte abraço para todos e até amanhã. Quando rio, eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo feito fadistas e fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar. Eu resto nela, a alma fica a chorar. Neste desfile que passa, fica a saudade sozinha. Da graça, perdão a graça que tinha. As ilusões as que encheram-a lá estão, e a gente vive dos tempos que já lá vão. Lá vem gingando nesse teu passo miúdo, melena preta, calça justa afiambrada. Como damos tu que foste para mim tudo, hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças, graçola, ironia, eram da rua, andavam de boca em boca, e era verde. Não sei que seria, talvez loucura, por ti andava louca. Na janela do peito aberta para o passado, ele feito fadistas e fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, ao ver-se nela, a alma fica a chorar. Nesta desfila que passa, fica a saudade sozinha, até graça, perdeu a graça que tinha. As ilusões as que tive, enchem a rua, lá estão, e a gente vive dos tempos que já lá vão. Fica a saudade sozinha, até graça, perdeu a graça que tinha. As ilusões as que enchem a rua, lá estão. E a gente vive dos tempos que já lá vão. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Thank you. tive o mundo a meus pés. Fui quilha rasgando o fundo de todos os mares do mundo. Fui os doze de Inglaterra, fui a paz e fui a guerra. Fui derrota, fui vitória, fui oito séculos de história. Fui português, sê-lo-ei mais uma vez. Sou português, sangue na guerra altivez. Maria Alva Padisteiro, no verbo amar o primeiro. Ninho Garrido estridente, doce Alentejo doente. Fandango da borda d'água, sentimento irmão da mágoa. Sou português, sê-lo-ei mais uma vez. Serei português, sem temer a pequenez. Saudades do que criei, dos mundos que desbravei. Fado corrido menor, sol da vida, tino de amor. A desgraça não me vence, o futuro a Deus pertence. Serei português, sê-lo-ei mais uma vez. Ontem fui o pai do mundo, hoje sou filho da esperança. Na manhã quem espera alcança. Vida ontem já lá vai, na primeira qualquer cai. Vida hoje siga a dança, haja saúde e distância. Vida amanhã sempre em frente, português eternamente. Na primeira qualquer cai. Vida hoje siga a dança, haja saúde e distância. Vida amanhã sempre em frente, português eternamente.